7, Mike Fox, chame a torre, 1186. 1086, Fox. Torre Salvador, Índia, Novembro Alfa, na rotatória, vindo ao Concapo. Fox, dia 1, 2, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0. 0430, 124, qual alternativa? Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto. Azul 4032, é o controle de Salvador. Desça para 5012, chegada a Mari. 5012 na Mari, espaço 0, 3, 2. Pantanal 4710, desça para 2000, livre LS. Pantanal 4710. Oceano 142, controle. Prossiga. Vamos partir direto para o Romeu Fox 018. Estou muito grato, meu amigo. Salvador, boa tarde. De Papa Tango Lima, Kilo Zulu, centro da promoção Quenex. Está no ponto de livrar 190, liberado pelo centro. O Lima, Kilo Zulu, ciente. Desça para 5012, chegada amanhã. Para 5012, Lima, Kilo Zulu. Solo, Solo 5, direito, 29, Solo. Para 8000 na BOM, 1012. 8000, 1012, na BOM, 807. Vicente, no Rio Alfa, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando aproximação de autorização para pouso, Índia, no Rio Alfa. Pelo Quebec Serra, não tem um tráfego no setor a informar. Frequência livre, já volto. Ah, que beleza. Vamos descer para 2000 pés. Está autorizado o ILS. Eu já tinha transmitido essa instrução anteriormente, mas o senhor não cotejou. Boa senhora. Não confiamos, sim. Autorizado 2000 pés. Como não é estabilizado o ILS aqui em Pantanal 4790? Seguindo como número 2, sou o General Mike Fox. Salvador, boa tarde, 4065 da Azul, ponto para da 10, pronto do alto, com tráfego. Seixa, oficial, a passagem agora do tráfego ali, mantém 4065. Ponto passagem ali, mantém 4065. Salvador, boa tarde, ponto para Pátio de Pão, 1-2-0, graus 8-9. Via Pátio ou Juliette, Romeu 4-8? É via Juliette. Já que o senhor está ingressando naquilo, pode ser que está via Pátio 3. Tá certo. Aqui você fala aqui na pista, lá deu uma... impressão que tá... deu um problema lá. Paulo, boa tarde. Fox Lima, taxi em frente, seguindo o bang da Gol, Alfa, Kilo, Pátio 3. Fox. Ok, 1 Fox, informa o solo, pátio, vento 120 graus, 10 graus, Fox. 120, 10 graus, reporta no pátio, Fox. Da 1-0, azul, 4-0. Ok, Valença, Salvador, visou a 1500, chame Paripe, 1012. 4710 em aproximação, cheque o trem, torre 1186. Perfeito, minha, Pantanal 4710. Controle, Salvador, papa, papa, informe, mais informe, informação, cuidado. Uniforme Mike, uniforme Salvador, desça para 10 mil, chegada MAN, 1012. Chegada MAN para 10 mil, uniforme Mike, uniforme 1012. Azul 4032, vou modificar a instrução. Vai prosseguir agora para Duna, direto, altitude 2500 para o ILS, Azul 4032. Perfeito, era o que eu ia pedir mesmo. Direto Duna, desce para 2500 aí, repórter da manhã ILS. Deve ter sido transmissão de pensamento, qualquer coisa nesse sentido. Excelente. Oceano 142, vamos chamar a Recife, 125-45. 2545, ótimo trabalho aqui, senhor. Muito grato, capitão, boa viagem. Obrigadão, até a próxima. Tarde, bom fim de semana. 0-7-5-6. Boa tarde, Azul 4065, decolando da El, passando 1600. Azul 4065, este é o controle Salvador, após 2000, direto Leda, contato para radar. 2000, Leda, Azul 4065. Vitor Índia Juliette, mais uma vez, retorna para Salvador, chama em Paripe, 1012. Salvador, boa tarde, janela 304, você quer? Oceano 314, este é o controle, meu cordial, ajuste 1012, desça para 5000. 1012, 5000, janela 304, muito obrigado. Uniforme, Mike, uniforme, vamos descer para 9000. Descendo para 9000, ele não fala. Para os 2-2, direito 2-9 só. Para a direita, estamos solo 219, Pantanal 4790. Mike Fox, já está no solo, Mike Fox? 1-8-6-12. Solo livra-pista na Eco, Pantanal 4790. 4790, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, Pantanal 4790. Oceano 141, esse é o controle, desça para 8000 e 1012, na bomba. na Papá, deixa eu me lá na Papá para o teste. Para 2000, livre LS. 2000, livre LS, 4032. Boa, 807, sem restrições até 2500. Sem restrições a 2500, 807. Janela 6314, comidas de mar, solicita voar duna, seja aumenta a velocidade. A princípio, o senhor número 3, o senhor vai seguir a aeronave da Gol, que está ali no Traverso de Madre de Deus, conhece não? Ah, desculpa, não é certo. Teste na posição. Obrigado, então a gente segue no perfil da Mari, Mari Tato? Por enquanto. Tá bom, obrigado, 6014. Eu vou liberar a sua altitude, o senhor pode descer até 3000, tá voando sobre a água. 3000, 6314. Tá, ok, 5 minutos aí tá autorizado, que se for passar disso eu vou atravessar para outro lado, mas 5 minutos para prosseguir. .07, vamos reduzir para 210, número 2. 2, outro zero. Professor, boa tarde, corno 396, da Quebec. 396, é cordial, ajuste 1012, desça para 7000. Desça para 7000, corno 396. Oceano 314, agora sim, duna autorizado. Duna 6314, tá bom. Vire só, não, aquele som vai te vir, pau do Deus. Desça para 7000 pés. Para 7000 pés, ele não. Se for 5 minutos, conforme eu falei, 5 minutos aí não tem problema, ok? Só se for passar disso. Tá, ok, então tá autorizado o cruzamento, ok? Até a Quebec, depois faz aí o teste da Quebec, então, fora da pista. É possível projetar a rotatória? Positivo. Sim, se rotatória é possível, obrigado. 1807, início de vetoração para sequenciamento. Oi da proa 230, 2500, limitado pelo localizador. Bom, 1807. Ok, 230, limitado pelo log. 807. Afirmativo, o senhor está passando 4200 para 2500, porque eu tenho um visual aí a 1500 pés na sua frente. Se não tiver no visual, tem no TCAS. Não, está no visual. Receptando o localizador já visual com a pista, azul 4032. Positivo, azul 4032. Completando a aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. 1186, boa tarde. Boa. Com 1807 já consegui a separação que precisava. Esquerdo pro 140 pro localizador. Livre LS e aguarde transferência. Ok, esquerda 140, tá livre o localizador. Aguardando. Pode atingir 7000, uniforme e Mike uniforme. Uniforme e Mike uniforme mantém ainda 7000. Mantém. O trem ainda em mais uma milha e passará com o trem baixado de esforço. Alfa Vitor Juliette, Vitor Ninja Juliette e Alfa Tango Serra. Essas aeronaves desejam pousar na pista 17. Haverá espera. Câmbio. Vitor Ninja Juliette. 1807, desça para 2000. 2807. Oceano 314, na velocidade agora 210. 210, Oceano 314. 3192 pode navegar com 250. 3192, 259. Azul 4065, foi um prazer. Chame Recife 3325. No 2, 325, confirma a frequência para o 4065, senhor? Confirmo. 13325. 13325, muito obrigado. Boa tarde, senhor. Bom trabalho. Meu cordial. Positivo, Mike Papalima, chame no farol da barra, através. Aqui de Matem 5000, Lima, Quilo Zulu. De Negativa, cancelou, vamos descer para 3 mil pés. 3 mil, Zulu. Tira uniforme, Mike, uniforme, até 6 mil. Até 6 mil, uniforme. Oceano 314, passa 4 mil em descida agora para 2 mil pés, Oceano 314. 3, 2, 7. Zulu 2, 0 graus, Zulu 2, não é? Meio posto 432. 677. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleta. Controle 1-9.8, transponder 5004. Pode sim, até 5 mil pés, agora eu preciso de uma velocidade de 250 nós, viu? 5 mil reduzindo 250 nós, 141. Pode decolar de 1-0, curva direita da Euleta. Controle 1-9.8, transponder 5004, o Oceanair 6327. Oceanair 6327, abra o pushback e acionamento. Camarada 6327. Autorização de pouso. Aguardando. 2.500. Para 2.500, uniforme Mike uniforme. Lima Kilo Zulu, desça para 2.500. 2.500, Lima Kilo Zulu. 3192, início de vetoração para sequenciamento. Gira à esquerda, pro é 360, o limite é o curso do localizador. Preciso de 210 na velocidade. Ok, curva esquerda, pro a norte, reduz 210 norte, tá 3192. O gol 1396 navega com 250 nós. 250 nós, gol 1396. Positivo. 9, autorizado Ilhéus, nível 240, via Golf 677. Recola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleta. Controle 1-9.8, transponder 5573. Autorizado nível 240, via Golf 677. Decola da 1-0, curva à direita, da Euleta, 198, controle 5573, aciona gol 649. Volume 649, chama para o pushback e acionamento. Rotatório, reporte, vou fazer espera, tem uma sequência de vários pousos, ok? Está dando rotatório para espera, acudida. Oceano 314, Duna, localizador em aproximação, vou checar o trem, chama a torre, 1186. 86, muito obrigado, minha, 314. 92, até 4 mil. Desce 4 mil pés, 3192. Rodolfo Cabral, prossiga. Prosseguindo na descida, 6-1-4-3 da Xenar. 6-1-41, apenas até 5 mil. Tenho, deixa eu ver aqui, 7 aeronaves à sua frente só para pousar. Tá bom hoje, então beleza. Vamos reduzir mais um pouquinho. Eu agradeço. Lima Kilo Zulu está cruzando o localizador, já tem separação suficiente, curva à esquerda, proa 70 para interceptar. Esquerda, proa 70 para o localizador, Lima Kilo Zulu. 3192, redução para 180, desça para 3000, vai cruzar o óleo. 179, desce para 3000, vai cruzar o localizador. 6141, desça para 4000, 180 nós na velocidade. 6141, descendo para 4000, reduzindo 80 nós. Apontava Serra, 360 pela esquerda. Vitorinha Juliette, rotatória pela direita. Rotatória, viu ali? Uniforme, Mike, uniforme, complete redução para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1186. 186, obrigado, boa tarde, uniforme. Boa tarde, 3192, desci até 2500. 3192. Través de Varice Alfa, Tango Serra. Apontava Serra, 360 pela esquerda. Pela esquerda, Serra. Gol 1396 até 5000. Quando até 96 até 5000, pai. Da 3192, direita pro 100. Controle 119.8, transponder 5012. Direção de pouso. Guarda lá. O 6314 continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 6314. 5 copias, chama para o pushback e acionamento. Camarada. Direito 29 Solo. 29, Rafa Vitor Juliette, mantém 1000 pés na rotatória, quem 360 pela sua direita. 360 pela direita, mantendo 1000 pés, Rafa Vitor Juliette. Norte, 360, a princípio, o localizador é o limite. Escreva, boa noite, limite aí, localizador, boa noite, não tem. Máquina Zulu, no localizador em aproximação, checa o trem, torre 1186. 186, Lima, Máquina Zulu, obrigado, amigo, boa tarde. Boa. Salvador, Papa Romeu, Romeu Cabral. Romeu Cabral, este é o controle Salvador. Prossiga para o Costa Azul, chame o sinal para pouso. Para pouso, bravo. 392 até 2000. Interceptar, vamos descer para 2000 pés. Oi, boa tarde, Lima, aqui no Zulu, passa a Duna, reporta na Simbra, pouso pista 10. Centro Zulu, aguarde autorização de pouso. Zulu. Tá. 7-6-1-41. Turíndia Juliette, eu tô com o Alfa Vitor Juliette a 1000 pés na rotatória aguardando. O senhor também vai aguardar 1500. Cliente, a 1500 na rotatória dele. Alfa Tango Serra, já tem duas aeronaves aguardando para pousar na pista 17. O senhor vai ficar no setor de Paripe com curva pela esquerda a 1500 pés. A princípio, no máximo aí, os 7 minutos. Capeado, Serra. Oceano 141, esquerda para 180, desça para 3000, o próximo vetor será para o LOC. Bate 180, descendo para 3000, guardando o vetor para o LOC, 6131. Com 396, você vai cruzar o localizador. Cruzar o localizador, corno 396. Positivo, vou lhe dar logo o alternado para fora de comunicações. Voa Simbra, magnética 120 para espera, em caso de falha. Caso de falha, Simbra, magnética 120, em caso de falha, corno 396. Oceano 141, eu já tenho a separação suficiente com a aeronave da TAM. Curva via esquerda, tem a proa 150 para interceptar, desça para 2000 pés. 150 para interceptar, desça para 2000 pés. Oceano 141, na presa da guerra. É 314, Alfa Juliette, portão 0. Alfa Juliette, portão 0. Oceano 314. 120 graus, 1-2-9. Livro pouso, não informa, não informa, chute travou. Rotatória aguardando. No 1500 está a rotatória, senhor. O gol 1396, direita, proa 060. Desça para 4000. Direita 060, desça para 4000, gol 1396. 1.41, está voando com 180 nós? 180 nós. Sou tirante, reduzi mais um pouquinho. Não, tá bom essa velocidade. Eu tenho 5.3 milhas com tráfego à frente. 7.41, estamos visualizando aqui no distante. Muito bom. Você, Quebec. Autorizado, já o táxi, cruzamento imediato até a Baitela, me escuta, estacionar, fazer essa linha, Quebec. Dois, 5 milhas para passagem sobre o marcador e aproximação, vou checar o trem, chamar a torre 1-186. Oceano 141, está autorizado a aproximação em LS. Autorizando em 1-141, está autorizado. Positivo, 1396, navegue com 80 nós. Navegue com 1-180 nós, bom, 1-396. Positivo. Com essa velocidade, curva à direita até a proa 120, desça para 2000, nessa proa vai interceptar o localizador. Zero mais. Tchau, Fatogo Serra. Escuta, Serra. Para pouso na pista 10, agora eu tenho exatas 4 aeronaves. A última é o Gol 396, que está conhecendo a ilha de Taparica, já instruído a interceptar o localizador, ok? Quente, Serra. Quente, Júlio. Cessna 55, pushback acionamento, Cessna 7. 3155, está livre o acionamento da posição, chama para a posterior pushback. Aciona na posição e vai chamar para o push, né? 3155. Ouvi, Oscar Bravo, frequência livre. Oceano 141, reduza a velocidade para aproximação, cheque pré-pouso, torre 1186. Mativo reduzindo, 1186, obrigado. Solo 39, livre direita, 29, solo. Chamado para o push, está 3157. Afirmativo, agora tenho um Kinger, está livrando a cauda, está autorizado. Visual Kinger, vai iniciar o push, está 3155, obrigado. Aquilo, parte 3, alfa aquilo, parte 3. Repouso, 6114. Aguarda. Fora o microinforme, quando ingressar na Quebec, chama a torre em 1186. 18 meses, vou ingressar na Quebec. Gol 396, sua distância para passagem sobre o marcador externo, agora 6 milhas e meia, no ILS é o número 3, chame a torre 1186. 1186, agora no 396. Tchau, ataque. Autorizado, eu vou te ver aqui, ataque. Desça para 8000, ajuste 1012. Bom, 8000, 1012. Informação para o Vitor Índia Juliette, Alfa Tango Serra. No localizador, duas aeronaves. É o Vitor Índia Juliette é o número 2, para pousar na pista 17, e o Alfa Tango Serra é o número 3. Vitor Índia Juliette, ciente. Ciente, Serra. Pessoal, as 4-2, liga à direita e chama o 219, pessoal. 219, tá, 3192. 4903, aguarde. Aguarde, tem batonagem. Salvador, são 3192 de grana? 3192, chamando para a Juliette. Chamando para a Juliette, vai chamar. 1290, chamando a minha 141. Roubeu, acho que é bravo. Gente, Romeu, acho que é bravo. Ajuste 1012.